Você está ouvindo o programa 15 do Último. Apresentação: Murilo Urbano, Paulinho e Valéria. No Último, fique ligado. Daqui a pouco tem mais música. Nós vamos dando sequência no Fique no Último aqui pela Educadora. Eu quero falar com você que está construindo, você que está reformando, principalmente para você que está no acabamento da sua construção. Conheça o Engenho das Pedras, Marcos e Ganis. É Fique no Último. Um brincador, gosto de cerveja, que boa novidade, agora temos a burguesa. Um brincador, que gosto de cerveja, que boa novidade, agora temos a burguesa. Um brincador, que gosto de cerveja, que boa novidade, agora temos a burguesa. Cerveja Burguesa, um brinde a você. Se beber, não diz. Representante em Piracicaba da Cerveja Burguesa, AMP, distribuidora de bebidas Piracicaba, que oferece a você a Cerveja Burguesa em várias versões: latinha, garrafa de 600ml, litrão e também agora a garrafinha de long neck. É uma delícia. Tem o seu estabelecimento, a Cerveja Burguesa, em Piracicaba, distribuidora. Fica na rua Professor Portilho, 347, no Jardim São Paulo. Peça visita do representante. Você está ouvindo o programa Fique no Último. Apresentação: Murilo Urbano, Paulinho e Valéria.